Arizona, toma, aqui pra Arizona, toma, lá. Arizona, bomba, aqui pra Arizona, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes, é tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Mano, tá tipo Bob e Hermina, como granada. Tá querendo mudar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Vem, dá espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, vai taca. Novo Mega Som. Objetivo é DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Bomba, aqui, vários homens, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés, é tudo que eu sempre quis. Mega Som 3D, o comando Águia, a maior estrutura sonora de bagulho doido. DJs Regi Renan. Carlos Sonic. Se liga, galera! O Águia está na área! Segure-se quem puder! Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é eu por baixo, tu por cima, tu por cima, por cima, por cima. Tu rebolando na p*** e eu curtindo a viagem. Vai desce com a xerequinha, vai só por cima da p***. Vai desce com a xerequinha, vai só por cima da p***. Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Vai desce com a xerequinha, vai só por cima da p***. Vai desce com a xerequinha, vai só por cima da p***. Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. DJ Carlos Sonic, muita DJ Renan, o DJ mais considerado do Pará. É o Rank que tá tocando. Mega Som, uma mega festa de aparelhagem. Deixa de matar essa menina, é só porque não me provou. Nessa mata da aula ensina, só quando sou teu professor. E faz de massa, eu sou sedento, ela é sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta. Tento me enganar, não quero mais parar. Tu pago pra ver, tô de você. Tento me enganar, não quero mais parar. Tu pago pra ver. Ananindeua. Mega Som 3D, o comando Águia, a maior estrutura sonora de Ananindeua. E no comando, DJs Regi Renan. Celebridade, virei DJ de aparelhagem. As mina fica louca e aumenta as amizades. Quando acabar a festa vai rolar e deu massagem. Imagina só nós dois nessa viagem, celebridade.

Obrigado, meu Deus, por mais uma apresentação de mais uma mega festa. Mega Garçom!